Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem cá, você conhece gente que tem o talento de estar na hora certa e no lugar certo, hein? Aquelas pessoas que parece que têm uma coisa chamada sorte e que acabam realizando grandes feitos que parecem ser uma predestinação? Pois hoje vamos conversar com uma delas, num daqueles programas especiais que a gente produz de quando em quando. E quem vem hoje traz na bagagem um pouco da história da música no Brasil. Eu acho que você vai curtir. Para começar, uma frase de ninguém menos que o filósofo, e que filósofo, Platão. A música é a essência da ordem. Eleva todas as almas para o que é bom, justo e belo, e deve ser para a alma o que para o corpo é a ginástica. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E o programa de hoje chega até você com o suporte de quem também ajuda a mostrar pra gente que a música pode ser a ginástica da alma. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra um mundo que faz muito bem à alma e à mente da gente. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para, atenção, vai para o Jorge Barbosa Leite, que comentou assim o programa Jabaculê, aquele programa no qual a gente tratou do famoso jabá, que coloca em evidência artistas de qualidade duvidosa, mas com muito dinheiro no bolso. Luciano, e como tem gente que aparece na TV e em outros veículos, não porque tem algo realmente importante a dizer, seja profundo conhecedor do assunto, ou porque tenha sido, por mérito, convidado a prestar um serviço de utilidade pública. Vão aos veículos de comunicação porque pagaram o jabá, plantam notas nos jornais, lhes emprestando uma importância que não tem. Estas acabam sendo avalizadas pelos incautos que se baseiam unicamente nesses veículos para escolher aqueles que irão lhes prestar esse ou aquele tipo de serviço, ou então lhes vender um determinado produto. São os brasileiros pocotó, dos mais diversos níveis sociais, sem nenhum senso bom, crítico, que acreditam em tudo que lhes é empurrado goela abaixo, e que tornam verdadeira a máxima de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Uma mentira repetida várias vezes acaba por ser aceita como a mais pura verdade. Ah, pois é, caro Jorge, é para isso que a gente criou esse Café Brasil. Queremos aqui mostrar que existe vida inteligente fora da mídia tradicional, que existem oportunidades de escolha, que existe qualidade à vontade na literatura, na poesia, na música, no pensamento brasileiro. Mas a gente tem que garimpar, não é? É esse o papel do Café Brasil. Mostrar onde é que você deve cavar para encontrar uma pedra preciosa. E acredite, tem muito tesouro escondido nesta terra abençoada. O Jorge ganhou um livro, pois comentou um programa. É fácil assim, ó. E eu vou dar uma dica hoje. Tentamos sempre publicar aqui comentários que tenham algo a ver com o conteúdo do programa no qual eles são publicados. Como você não pode adivinhar o conteúdo do próximo programa, a dica é: escreva com o coração. Complemente alguma ideia do programa que você ouviu, conte uma história, algo que sirva de exemplo ou que deixe claro que é possível se mexer. Não é difícil. Então, vamos atrás daquele iPod Touch, hein? Quer ganhar um, hein? Ficou ainda mais fácil, olha só. Acesse www.facebook.com/componentesnacata. A página da Nakata marca a referência em suspensão, direção, transmissão, freios e componentes para motor. www.facebook.com/componentesnacata, ou Nakata com K. Publique lá no tópico da promoção um vídeo sobre automóveis. Qualquer tipo de vídeo, o que você produziu ou o que você achou na internet, não importa. Pode ser um vídeo engraçado, um vídeo interessante, um vídeo curioso, um vídeo técnico, não importa. No final do mês, 3 vídeos serão escolhidos. E o que tiver mais curtidores leva o iPod Touch novinho. Que tal, hein? Nunca foi tão fácil. Essa promoção é da Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. O programa especial de hoje traz uma entrevista com um olheiro. Isso mesmo, cara. Olheiro. Quando a gente fala olheiro, a turma logo pensa em futebol, mas não é. O nosso olheiro é um olheiro cultural, ou melhor, musical. Um sujeito que aprendeu a olhar em busca de talentos. Uma história deliciosa para quem gosta de música. Mas antes de qualquer coisa, deixe eu dar uma explicação aqui. Existem algumas pessoas que estão na minha alça de mira para entrevistas. Gente que de alguma forma agiu nos bastidores de movimentos importantes para o Brasil em vários segmentos. Na política, nos esportes, na cultura. Gente que não está sob os holofotes, mas que tem muito para contar. O nosso convidado de hoje é um desses nomes e chega até o Café Brasil por uma feliz coincidência. Os astros se cruzaram e o Itaú Cultural nos colocou em contato direto com o Auditório Ibirapuera. E lá estavam daqueles nomes que eu buscava há tempos. Como eu sempre digo, sorte é uma questão de preparo mais atenção para as oportunidades. E o programa de hoje é a demonstração disso. Vamos então a ele. Café Brasil. Muito bem, eu tenho diante de mim ninguém menos que Augusto José Botelho Schmidt. Nem minha mãe me trata assim. É mesmo. Você tem 62 anos? Recém-completados. Muito bem, então com 61 anos um pouquinho passados, né? E provavelmente você não conhece esse sujeito, mas eu tenho certeza que você já tomou contato com o trabalho dele. Eu costumo dizer que eu sou o rato do Auditório Ibirapuera aqui em São Paulo, um templo para o melhor da música popular brasileira e que agora apoia o Café Brasil, cara. Sempre que eu vou ao auditório, eu ouço os músicos que se apresentam agradecendo a equipe técnica e a organização. E no final, toda vez, eles citam o nome do nosso entrevistado de hoje aqui, Pena Schmidt. Eu quero agradecer ao Pena, muito obrigado ao Pena. Toda, ele já virou, ele tá lá no palco com todo mundo, né? Eu só vou dar uma palhinha aqui de quem ele é. O Pena é o coordenador do Auditório Ibirapuera e tem responsabilidade no lançamento da carreira de gente como Almir Sater, Grupo Ira, O Traje a Rigor, entre outros. Produziu mais de 50 discos, alguns deles inesquecíveis. Pena, o que é que você é? Eu sou um produtor musical, eu não tenho muita dúvida. Porque eu acho que cabe muita coisa embaixo desse chapéu aí, sabe? E você começou comigo. De onde é que você veio, cara? De onde nasceu? De onde veio esse Schmidt aí? Ah, isso é uma história de um alemão que fugiu para o Brasil em 1830, por aí assim. É. E foi parar em Cananéia, montou uma fábrica de farinha de osso lá, de ostra, farinha de ostra. Depois foi para Petrópolis cuidar da colônia alemã que se montava no Brasil. E terminou em São Vicente. Casou com uma índia bonita. Tinha que ser, né? É. E aí ele é assim, meu tataravô. Quatro gerações pra trás. E acho que dele eu só herdei o cabelo de índio, assim, sabe? Sim, o resto e a cara branca também, né? Pena, como é que foi essa tua entrada no mundo da arte, cara? Você se formou em quê? Como é que foi essa? Eu sou técnico em eletrônica. A eletrônica para mim, 1968, eu fui estudar eletrônica como uma ponte para o futuro. Né? Eu já achava que o mundo ia ser todo cheio de fiozinhos e eletricidades e coisas assim. Mas a música já era um grande interesse, sabe, desde molequinho. Mas eu acho que a combinação genética ajudou pelo ouvido, mas prejudicou pela mão. Uhum. Eu não consegui ter aula de instrumento, nem de piano, nem de violão, que funcionasse, sabe? A mão não ia. Mas eu decidi não sair de perto da música, uhum. né? Sem mágoa nenhuma, né? Não tenho o menor problema com isso, entendeu? Uhum. Pelo contrário, só me realizei, né, trabalhando para a música, em vez de ser músico. Eu ia te perguntar aqui, se você não quis ser músico, né? Durante um certo tempo, 14, 15 anos de idade, assim, aí num momento você fala, não é meu negócio, uhum. entendeu? Minha mão não vai nunca me ajudar nisso. Então eu fui trabalhar para a música, né? Eu fui estudar eletrônica porque nessa época o mundo estava se eletrificando, que nem hoje já está na digitalização, estava na a guitarra sendo eletrificada, né? Aquela coisa da música elétrica, da gravação, essa coisa toda. E a eletrônica para mim foi uma porta de entrada para a música. Isso era 68, você falou? Eu saí de Santa Rita do Sapucaí, onde eu estudei eletrônica, em 72. Eu comecei trabalhando na Giannini. A Giannini tinha uma divisão de amplificadores e eu fui trabalhar lá. E muito rapidamente, enfim, frequentei a fábrica inteira, aprendi tudo que eu precisava saber na vida sobre violões, como construí-los. Uhum. Também me ajudou a chegar perto do que era um ambiente do pessoal da música aqui em São Paulo. De lá, eu fiquei um ano na Giannini e eu fui trabalhar depois no estúdio Scatena. Uhum. Eu fui ser operador de sintetizador. Olha que... Porque quando eu estava estudando eletrônica, eu lia as revistinhas, né, importadas de eletrônica e já tinha essa coisa do sintetizador sendo lançado, né? Uhum. Enfim, você pegava a revista, via um anúncio, escrevia para a fábrica, uma cartinha, punha no correio e pedia um catálogo. Queria receber um catálogo do seu sintetizador Moog. E eu já tinha, enfim, já era um assunto que eu tinha uma certa familiaridade, né, com essa coisa de ler catálogos, ler revistas. O estúdio Scatena tinha recebido um sintetizador, uhum. um ARP 2600. E aí eu olhei para aquele negócio cheio de fios e botõezinhos, e eu olhei para ele e falei, olá, como vai? Liguei o botãozinho de ligar, uhum. e ele se acendeu todo. O cara falou, mas como? Nós estamos aqui há uma semana, não sabíamos como é que ligava. Ele falou, eu já tinha visto o catálogo e já sabia como era. Enfim, saí da Giannini para ser o operador daquele instrumento, uhum. que era um gerador de efeitos sonoros. Ele fazia barulhos estranhos e não era um instrumento musical. Mas aí você estava num ambiente de música. Era o que eu queria fazer na minha vida, entrar dentro de um estúdio profissional de gravação, que na época era uma coisa... Havia muito poucos em São Paulo, era um ambiente assim, muito restrito e com uma porta de entrada muito estreita. Uhum. E eu estava lá dentro, de repente. E aí tinha colegas como o Renato Teixeira. Sim. Que era compositor e músico do estúdio para fazer jingles. E ficamos amigos. E aí, de repente, o primeiro disco do Renato Teixeira foi gravado nesse estúdio. E eu trabalhei nesse disco. Para quem quiser olhar e ver. Dançando com o vento, flores chamando, o sol tocando o pistão. Mas pra sentir e ver é preciso ouvir. E nesse estúdio eu vi, assim, você vê acontecendo na sua frente, né? Os processos da indústria, como é que funciona. Você fica... Sim. Frequentar a cozinha do restaurante, Sim. né? Você aprende a fritar um bife rapidinho. Eu me lembro, assim, do Zimbo Trio gravando um disco. E eles, os três ali, assim, tudo pronto, microfonado. Conta três, um, dois, três. Toca a primeira música. Espera, assim, o final da música terminar. Eles continuavam em silêncio. já tocavam a próxima música. Eles já davam, na gravação, eles já faziam o espaço entre as músicas. Então o Zimbo Trio gravou assim, um lado de um disco inteiro, do começo ao fim, sem interromper. Né? É um show. Como se fosse um show. Né? É. Nem nada de corrigir uma nota, parar para tomar uma água. Então era numa tarde, se gravava um disco do Zimbo Trio. Que era um... Cara, como nós estamos longe disso. Eu acho que assim, os talentos ainda são os mesmos, né? Sim. As pessoas ainda fazem música assim rapidinho. Assim. Sem dúvida. E aí você se enturmou então com esse ambiente musical? Entrei pra música. E do operador do Moog? Dali, bom, também é outra história. Um dia eu vou ter que escrever esse livro, né? Porque parece um filme. Um dia eu tô lá no estúdio do Seu Scatena, vão me chamar, eu tava fazendo alguma coisa, vão me chamar e falou assim: Os Mutantes estão aí, querem falar com você. Nossa, 1974 já, quatro. Vai. É. Quer dizer, já é a fase Mutantes pós-festival. A Rita saindo. Saindo, tá. Né? Naquele instante ela ainda estava, 2, 3 meses depois ela já não estava mais. E no auge da loucura deles, né? No auge do que era uma grande, vamos dizer, crise, ó, só para lembrar... 1968, o ano que acabou com a música e com a televisão no Brasil, né? Quando, enfim, o tal do golpe ficou mais violento, não queria saber de mais nada e interrompeu toda a programação musical da Rede Record, né? O programa do Roberto Carlos, a Tropicália, enfim, todos os programas de música, que era uma coisa muito viva, pararam todos ao mesmo tempo. Os Mutantes faziam parte dessa cena, né? Foi estabelecida a censura, era tudo muito complicado de você, como artista, se manifestar. Aí eles estavam naquele instante de loucura. É bom a gente lembrar que a loucura não era só a deles, né? Sim, era uma loucura. Eles talvez estivessem expressando o que era a loucura na sociedade que estava se passando naquele tempo, né? Mas era confuso, recorrer às drogas era válido, eu acho, sabe? Fazia, era a saída. Né? Não havia como você não se transtornar, né? Entendi. Sabe? Sim. Era complicado. Sim. O que, que você acha que você ouviu dos Mutantes que falou, cara, isso é absolutamente genial e indispensável? Ah, essas pessoas na sala de jantar. Continua sendo um monumento a essa coisa de a música pode ser diferente, né? É a proposta e comprova isso. Pena, como eu gosto de mostrar para você as coisas novas, que para mim você já deve saber isso tudo aqui, eu vou botar as pessoas na sala de jantar em espanhol, tá bom? Um grupo argentino que gravou um disco em homenagem aos Mutantes. Depois no texto aqui eu vou colocar as informações extras, tá? Mas escuta só. En el mástil y alar, solté los tigres y leones. persona de salón fomenta están ocupadas en hacer y morir. ¿Dónde hace el puro acero luminoso un puñal para matar a mi amor? Y lo maté, eran las 50 de vida central, pero la persona que salió. Las hojas a venir a buscar el sol y las raíces a buscar y buscar, pero la persona de salón lo me da, esta persona de salón lo me da, pero la persona de Mutantes são quase que 6 anos depois de terem a carreira interrompida, né? Tentando sobreviver como banda, porque já era só uma questão de sobrevivência mesmo, né? Eles já tinham perdido aquele grau de prestígio, né? De fama popular. Já fazia 6 anos que eles tinham saído. A onda deles passou. Eles estavam fora da televisão há 6 anos. Querendo, enfim, se estabelecer como uma banda de rock, que era uma coisa que estava também chegando, e que era uma coisa diferente do que tinha sido a Jovem Guarda, que tinha acabado 6 anos atrás, sim, entendeu? Sim. Então era toda uma tentativa de brotar, né, de um movimento de música que nascia assim, de outras informações, outro estilo, outro jeito de encarar o mundo. Você que acompanhava isso de perto, esse fenômeno era mundial também, não era? Não? Era. Isso é época de Led Zeppelin e The Who, não é isso? Quando as bandas começam em 74? Já é uma fase 2 dessa história, né? É quando o progressivo começa. Uhum. Pink Floyd, Yes, né? Sim. E eram esses que estavam influenciando os Mutantes. A gente pode passar dias aqui falando sobre isso, né? Uhum. Porque era a mesma juventude de 6 anos atrás, uhum, que vinha de um rock and roll americano mais simples, mais caipira, mais de dançar, sabe? Aquela coisa assim mais animada, com um pouquinho só de influência negra visível, né? Que vinha desde os anos 50, que tinha passado, de repente, se transformado numa coisa meio hippie, se misturando com drogas, uhum, mas ainda muito inocente, né? E aí, de repente, assim, isso vai para a Inglaterra e volta de lá, um movimento que tem a ver com escola de arte. Uhum. Eram pessoas com uma formação erudita, que já tinham uma formação muito mais densa de arte, né? De música, de cultura, e querendo fazer rock and roll também, com cabelo comprido, com droga, sim, né, e tocando alto. Sim. Eu tava em Bauru, eu tinha 18 anos de idade, em Bauru, interior de São Paulo, cara. Você consegue imaginar o que é um garoto de 18 anos tentando entender Jimi Hendrix, cara? Entender aquela... Eu tava completamente enlouquecido naquela época, eu não sabia o que eu curtia. Era uma mistura de Agnaldo Timóteo com Jimi Hendrix, era uma loucura, porque o que eu tinha em Bauru? Eu tinha rádio e eu tinha disco, né? Mas não era aquela coisa, eu não me vi numa casa de músicos, eu que botei música na minha casa lá, né? E pra mim era uma descoberta a cada dia, e eu não conseguia entender isso que estava acontecendo. Aí eu vim pra São Paulo no ano seguinte, e aí é que se descortinou todo esse processo todo. Mas eu entrei no barco, com o barco já adiantado, cara, infelizmente eu não peguei essa nascente, né? Mas eu acho que assim, a sua sensação ao perceber assim, essa distância que existia entre o que se passava na cabeça do Hendrix, uhum, o que ele propunha na música dele, e o que a música em volta de você acontecia em volta, né, da sua, uhum, família, dos seus amigos, da cidade, né? Sim. Se criou uma espécie assim, de um, abismo, né? Uma separação, né? E hoje a gente talvez ainda não tenha completado essa junção entre esses dois mundos, né? Da cabeça aberta e a cabeça corriqueira normal, sim, sim. Né? Mas acho que a música ajudou muito nisso, a expandir, né? Se abriu o horizonte, as pessoas saírem da paróquia, né? Uhum. E enxergarem o global, né? Hoje a gente já não tem mais medo do global, sim. Né? De todas as culturas juntas, né? Isso tudo passa por essa... A música foi essa... Linguagem. A ferramenta que trouxe, a sim. Linguagem que trouxe sim. Esse conceito de outras culturas, né, para dentro da gente. Enfim, os mutantes estavam me procurando ali no estúdio, nesse momento. Por que o daí? Pena? Pô, tem tanto jeito. Por que foi? Você já tava, o Pena... Você já sabia que você era o fuçador? O Pena tinha estudado eletrônica, o Pena estava trabalhando no estúdio, o Pena sabia o que era sintetizador. Eu já tinha conversado com eles assim, como fã, em duas ou três ocasiões, falar, pô, eu tenho o seu disco, achei demais, nossa, sua guitarra, né? Eu já tinha me aproximado deles, mas assim, como fã. E alguém falou pra eles, isso eu nunca descobri, que eu estava trabalhando naquele lugar que eles conheciam, era um estúdio de gravação. Aí eles foram lá e falaram assim, a gente queria que você viesse trabalhar conosco, a gente vai montar um equipamento de som, a gente soube que você entende de eletrônica. Você quer ir trabalhar com a gente? Eu falei, eu quero, mas eu estou trabalhando aqui. Eles falaram assim, não, vai lá, fala que você vai trabalhar com a gente e vamos embora, agora. Aí eu fui lá falar com o seu Scatena, meu patrão. Seu Scatena, eu acho que eu vou aceitar a oferta que eles me fizeram, eles estão aí, os mutantes, eu queria ir trabalhar com eles. Vai com Deus, meu filho, vai logo. Me mandou embora, sim, na boa. E aí eu entrei num bug, que era uma bandeira americana. Imagina, um bug na cidade de São Paulo, não combina, né? Um bug que é uma bandeira americana, assim, tudo meio metalizado, assim, vermelho... Azul, vermelho e branco, com estrelas brancas, né? Uma coisa assim, absolutamente indiscreta. Sim. E fomos pra Cantareira, fui morar na Cantareira com eles, passei lá mais um aninho da minha vida, mais ou menos. Sim. Montamos o equipamento, o primeiro equipamento em que o técnico ficava no meio do público. Sim. Antes disso, o equipamento de som era assim, os controles ficavam lá em cima no palco, o microfone de voz, abria um pouquinho o volume do microfone de voz e foi. Eles construíram, inspirados no que estava acabando de acontecer em Woodstock, nos grandes primeiros lugares onde começava a se mexer com rock and roll e acústica e essas coisas, né, de volume alto. Tinha esse conceito de botar o cara que via equalizar, equilibrar o som dentro da plateia para que o público, né, fosse a referência, né, fazer o som para o público. E a gente rodou o Brasil. Fomos para Bahia, fomos para Porto Alegre, fomos para Campo Grande, foi, né, viajando de caminhão, com esse primeiro equipamento. Você foi um roadie? Fiz o meu papel de roadie. Tá? Por isso que produtor musical eu gosto, entendeu? É. Cabe, assim, todo esse hall de profissões diferentes embaixo da produção musical. Sim. Então, nessa hora, acho que eu fui o primeiro técnico que sentou no meio da plateia. Aliás, no meio do show... tinha até um holofote, assim, um spot em cima de mim, e porque a gente trabalhava sem camisa, com purpurina. Todo assim, de purpurina? De purpurina, fazia parte do show. Que loucura! Saindo dos Mutantes, eu fui trabalhar na Continental, que era gravar. E aí eu via os Secos e Molhados chegarem na gravadora. Tá. Não sabe, assim, é meio assim, termina o Mutantes e depois tem a chegada dos Secos e Molhados. Sim. E aí o sucesso, é uma história maluca, né? Os Secos e Molhados gravou no mesmo estúdio em que eu trabalhava. Eu acho que eu fui assistir uma ou duas sessões de gravação deles lá. E... me lembro que assim, impressionou muito bem, eu gostava, tinha uma musicalidade assim, que se você nunca ouviu Secos e Molhados e ouve pela primeira vez, você fala, tem um charme aí, tem um encanto, né? É, uma mistura, sabe, dos instrumentos, riqueza melódica da voz do Ney, tá tudo ali misturado. Eu gostei, eu achei que ia dar certo. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não morrem de mim. E o que me resta é só gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os frutos. Quebrei a lança, lancei. É não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Mas eu não tinha visto Secos e Molhados, eles não tinham visual, imagem nenhuma, né? Aí lançou-se o disco e na mesma semana em que o disco foi pra rua, sim, um pequeno buchicho, não era nada muito assim especial, entendeu? Secos e Molhados tocava aqui na 13 de maio, no, em teatrinhos pequenos, no Bexiga aqui em São Paulo, enfim, não era uma comoção popular, né? Era um trabalho que estava dando certo, bem arrumado e que estava saindo com o seu primeiro disco. Já com aquele visual. Tocava aqui já com visual ou não? Não tem visual. Nada. Aí de repente aparece um visual. Ah, no show talvez tivesse o visual sim, mas não era o assunto. Uhum. Não era, entendeu? A chave não era as roupas ou, né, o visual maluco. Mas na mesma semana, praticamente, em que o disco foi para a loja, estreou um programa de televisão, O Fantástico, tá, com o clipe daquela mesa de jantar com as cabeças para fora, que é a capa do disco. Sim. Então, talvez tenha sido assim, o primeiro clipe, no sentido MTV, né, assim, de você fazer uma ilustração musical, né? Uhum. Um pequeno filminho que rola embaixo da música e que ilustra a música. Era muito óbvio, porque assim, era a própria capa do disco. Cara, isso deu uma visibilidade para a banda, assim, uma coisa inacreditável. Mas assim, nem esses fenômenos de internet de hoje, de 100 milhões de YouTubes, né, foram tão eficientes para chamar a atenção para uma coisa, para todo mundo olhar para aquilo naquele instante. O Fantástico estreou no domingo, na segunda-feira, os Secos e Molhados era O acontecimento nacional. Mas era absolutamente unânime, nacional. Uhum. Né? Aí vendeu 2 milhões de discos, que na época era um absurdo, dos absurdos em termos de quantidade de venda. Tocou todas as músicas do disco que foram sucesso. Era impressionante, né? Era impressionante. A Continental reformou o prédio inteiro com esse dinheiro. Uhum. E acho que assim, vira-se uma página, né? E começa assim uma quase que uma fase da música brasileira, que muito rapidamente teve que se profissionalizar, teve que correr atrás de um prejuízo, como eu disse. Já haviam 6, 8 anos que o mundo era muito esquisito aqui em São Paulo, sim, no Brasil, né? Então, Secos e Molhados abre uma janela de sol, entendeu? Assim, nos tempos da ditadura, de repente dá todo mundo uma respirada, né? Com uma fantasia. É até estranho, né, que eles tenham conseguido, né? Porque, mas era a única coisa. Mas na mesma época deles, a Maria Alcina tinha entrado pra baixo, porque proibiram o disco dela. Ela tava também, tinha cantado o Fio Maravilha, tava explodindo. Isso. E o disco dela foi proibido, ela nunca mais conseguiu recuperar, né? Era muito difícil. Mais ou menos na mesma época, tinha os Dizzy Croquettes com aquela loucura toda, aquela androginia, aquela coisa que eu não sabia se era um homem ou uma mulher, que o Ney personificou aquilo, quer dizer, aquela dancinha trouxe do Ney, isso, uma coisa impressionante. Pra de casa, pra família, né? Assim, eu minha mãe vendo aquilo, a cabeça dela explodia, né? Que é isso? Mas era de uma forma que assim, as pessoas não eram hostis. Não tinha ninguém contra secos e molhados ou Ney. O Zee Croquettes tinha até um ingrediente de causar uma certa polêmica. Mas os secos e molhados, assim, a polêmica foi absorvida muito rapidamente. Eles eram mais simpáticos do que ofensivos. Sim. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e desatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Todas as músicas tocavam, os caras, até hoje, cara, que coisa impressionante. Os caras tinham uma musicalidade legal, que você mesmo falou, era legal. Tinha, as letras eram interessantíssimas. Bons tinha poemas. Uma presença de palco fantástica com o Ney lá na frente. Quer dizer, foi uma somatória ali que o Brasil precisava daquilo, né? Era um momento em que alguma coisa tinha que aparecer, né? E sempre esse ingrediente de válvula de escape possível. Uhum. Né? Porque nessa mesma época, o Chico Buarque de Holanda usava pseudônimos para poder fazer sambinhas absolutamente água com açúcar. Juninho mesmo assim, tinha, da Adelaide. Né? Enfim, carreiras de muitos artistas eram interrompidas por equívocos, por burocracia, sem razão nenhuma. Era um inferno carimbar todos aqueles papéis para conseguir cantar, para conseguir tocar. A censura era uma coisa assim, extremamente presente. Ela fazia parte da vida artística, né? Você presenciou ação de censura na... Na gravadora era uma coisa assim, fazia parte do cotidiano. Levar alguém tem que levar as músicas para censura, uhum, e alguém tem que pegar as músicas que voltavam da censura e falar, ó, essa não vai poder, né? Era uma das tarefas da produção artística, de quem fazia produção de discos, era exatamente fazer esse cheque de que, o que que passou pela censura. Uhum. Porque às vezes vinha assim, a música toda cheia de palavras riscadas. Sim. Frases ou parágrafos inteiros riscados. Uhum. Ou às vezes um grande X, assim, tipo, essa música não tem não jeito. Pode nada, não pode nada. É. E aí ainda tinha uma tentativa de negociação, de voltar lá. Isso era feito assim, era num nível mais despachante, sabe? Uhum. Alguém que voltava lá e falava, ah, doutor, isso aqui não quer dizer nada, é uma bobagem, essa música é sertaneja, isso aqui lá no contexto deles é uma palavra, entendeu? Tinha uma tentativa assim de enfim, refazer, a desfazer a censura. Cara, só uma dica para o pessoal que ouve a gente aqui, que tem uma faixa de idade menor que a nossa, né? Eu fico imaginando na cabeça dessa garotada, imaginar uma pessoa pegar uma letra de uma música e dizer... isso não pode, isso, e cortar aquilo e dizer, não deixo que isso seja gravado. Quer dizer, para nós que vivemos agora essa época da democracia, da liberdade e tudo mais, isso é inacreditável, né? Isso é ficção científica. Isso era uma profissão que tinha sua hierarquia, tinha censor júnior, censor sênior, sabe? Tinha, uhum, toda uma escala. As pessoas que censuravam, carimbavam, assinavam, dizia assim, o senhor fulano de tal mandou dizer que não pode, entendeu? Era uma tarefa pessoal, o sujeito assinava a censura. Haviam normas, regras, haviam instruções diárias, semanais, que vinham de Brasília, do Rio de Janeiro, enfim, de onde fosse, dizendo assim, a partir de hoje não se menciona mais a palavra tarará, tá, qualquer uma, entendeu? Eu fico imaginando qual é a escola. Eu quero fazer uma formação para censor. Não sei. Não. Você já pensou? Curso não, profissionalizante de censor. E pior, quais são as matérias, cara? Hein? Era um governo militar muito disposto a jogar com regulamentos e regras. Então devia ser. O censor devia ser alguém que deveria ter feito um concurso público, inclusive, entendeu? Alguém, sim, que se candidata a ser censor. Censor. Né? Fazia parte das profissões do mundo. Que coisa impressionante. Você não pode dizer que esse cara era um malvado. Não, ele tinha que sustentar a família dele seguindo as regras que lhe eram ditas. Né? Guardando as proporções é como um carrasco, né? Eu vou fazer, eu vou matar três caras porque é meu trabalho. Ou como, enfim, qualquer outra profissão hoje que nos penaliza de alguma forma, né? Isso aí. Meados dos anos 70, me conta o que mais aconteceu depois, cara. Porque aí eu quero ver a hora que você mergulha na produção em si. Você estava na técnica, aí você vai virar um produtor disso. É que essas coisas, assim, tem uma hora que elas se embaralham, né? E vira, assim, um mosaico de informações na minha cabeça. Mas é assim, na Continental, eu passei várias temporadas trabalhando com eles lá. Mas nessa temporada primeira, eu já estava lá contratado como produtor. Eu apresentei uma ideia para o seu Baiton Neto, que era o dono da empresa, que ele era o terceiro, né? O avô dele tinha fundado a gravadora. Então isso é uma coisa que também, para um jovem de 20 anos, hoje é quase incompreensível. É, como assim? Uma gravadora de três gerações? É. Sim. Isso, né? Isso, assim, a gente perdeu isso tudo nos anos 90, né? Com a tal da globalização. Essas gravadoras todas desapareceram. Mas você imagina que era uma gravadora que, quando eu entrei lá, tinha 68 anos. Eu me lembro desse número. É, a Carmen Miranda tinha gravado nessa gravadora, o Noel Rosa, enfim, né? Três gerações de atrás, né, passaram por lá, e o meu chefe era a terceira geração. Então ele tinha uma herança familiar, né, de cultura de gravadora. E sempre gostei muito dele. Está vivo ainda o seu Alberto Baiton Neto. E eu falei para ele que tinha umas bandas novas de São Paulo muito bacanas e que ele devia estar fazendo disco com eles. Eu sei que eu entrei na Continental nessa época já para abrir uma linha de gravar bandas novas que estavam surgindo numa cena, vamos chamar de underground, né, de subterrânea, porque também não tinha uma cena overground, sabe? Não estava nada muito acontecendo. Não tinha, além de Secos e Molhados, né, isso não configurava um movimento, né? Não tinha um programa de televisão, não tinha um cenário, não tinha cena de música, né? Tinha uma banda que fazia sucesso e um monte de bandinhas querendo pôr a cabeça para fora. Nessa época eu entrei na Continental e fui gravar discos, e, assim, naquela coisa de beirada de horário de estúdio, sabe? Se não era um artista importante, a gente pegava o que dava de horário de estúdio, sem orçamento nenhum, tinha que fazer tudo sem gastar. Era uma banda que tinha que tocar, não podia convidar músico. Uhum. Não podia extrapolar os horários, tinha que ser tudo muito rapidinho. Mas dessa fase eu me lembro de Moto Perpétuo, que é a banda que, por acaso, o cantor chamava-se Guilherme Arantes. Sim. Quando o peso do inverno deixa os olhos nublados, olhem toda a calma que eu vou. Faço grande alívio. Então já tinha uma voz de sino daquelas assim que marca ali, né? Um disco lindo, bacana, cheio de músicos de rock and roll tocando baixos lindíssimos, teclados lindíssimos. Não aconteceu nada. Coração Nosso de Cada Dia. Né, o primeiro disco do Som Nosso que poderia, é um disco que poderia ter sido seminal, assim, de ter criado, né, uma cepa de música brasileira que tivesse essa familiaridade com o que se fazia do funk americano, do James Brown mesmo, aquele funk de rhythm and blues, né, dos anos 70 dos Estados Unidos. Ele era extremamente contemporâneo, sabe, de swing pesado. Sim. Mas que não se conectou com o Hildon no Rio de Janeiro, com outras coisas, com o Cassiano, próprio Tim Maia, ficou desconectado, sabe, se não se juntaram e fizeram movimento. Eram coisas que aconteceram, todos eles meio captando no ar a mesma influência. Mas tinha, meu Deus, o Som Nosso Cada Dia era o Manito, que era um ex-monstro. Sim. Tinha sido um grande popstar no tempo da Jovem Guarda, né? Dos Incríveis. Tinha feito, enfim, uma carreira na televisão e de sucesso. E que tinha se transformado num músico underground, de rock and roll. Né? Tinha o Pedrinho Batera, que é um cara que, assim, gravou com todo mundo. Acho que até Marisa Monte chegou a gravar com ele. Um dos melhores bateristas brasileiros, com uma capacidade assim de própria, de... E também na condicionada. É um disco que ficou muito assim. Os fãs gostam muito. Sim. Mas é um cult, né? É uma coisa cult. Pequena, não se transformou. Mas eu, assim, faz parte de um processo meu de aprender essa coisa de levar a banda nova, de fazer essa tradução. Esse é o trabalho do produtor, sabe, dentro do estúdio. Traduzir o ensaio do músico, né, a apresentação ao vivo deles, para bolacha. Tem um caminho aí que você tem que não só gravar, como mixar, como discutir repertório, ordem do disco, a capa, né? Toda essa conversa existia, assim, de você fazer uma transposição da obra musical pura, própria do artista, porque era um produto para ser massificado, copiado, né, na fábrica. Outras fases, além dessa dos primórdios aí do rock and roll, eu fiz uma outra série que foi interessante também, né? Um outro momento dentro da Continental, talvez um ano e meio depois desse começo, que são grandes instrumentistas brasileiros. Eu fiquei falando assim, não é possível que ninguém grava esses caras, meu, vamos trazer eles, como é que é deles, né? Então... Teve um instante de ligar assim a antena e falar... Discos instrumentais. Quem é que está fazendo instrumental bom, maluco hoje? Aí saiu o Oswaldinho do Acordeon, Papete e Almir Sater. Três que eu produzi assim, numa série que, sim, eu estava tentando fazer uma prova de conceito. Sabe? Assim, ó, existe instrumentista brasileiro, jovem, que é moderno, contemporâneo, que está fazendo as fusões com a modernidade, né? Seu bicho preguiça, descansa no galho, se agarra no pau, barriga pra cima e cabeça pra baixo, é fera no toco, é um animal, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Tato bicho doido, pensa que é charango e começa a cantar, cavuca um buraco no pé da figueira, tato bem ou mal, é um underground, underground, underground. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite, é esposa do amante, amante do orvalho, e é livre pra amar. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite, é esposa do amante, amante do orgasmo, e é livre pra amar. O Almir foi uma grata surpresa, porque ele reinventou a viola, né? Eu era de uma gravadora sertaneja, Continental, né? Tinha suas experiências urbanas, mas vivia de vender sertanejo. Os caras odiaram o Almir Sater no primeiro instante, porque ele fazia tudo errado. Aí quando entenderam que não, é bonito, enche, é bacana, né, ele foi conquistando os adeptos. Foi meu disco de cabeceira, cara. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite, a esposa do amante, amante do orgasmo, e é livre pra amar. Catirina que só quer comer da língua do boi. Carne seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, poupa esse boi. Ai, Catirina, poupa esse boi que quer crescer. O Papete é uma pessoa que, assim, no Maranhão hoje lá preside, sabe? Assim, ele tem a... Ele voltou para lá e produz todo mundo, grava todo mundo, ele rege a cena local. Um percussionista que trouxe os ritmos maranhenses. Era muito isso, o disco dele era uma tentativa de mostrar coisas regionais. Sim. Que não faziam parte da música popular brasileira. Não, ninguém sabia, né? Era uma coisa só do folclore maranhense. Mas aí você está animado lá e de repente explode um negócio chamado Dancing Day. Para mim, essa página aí, ela se fixou na minha linha do tempo aqui com o realce do Gil. Que é meio que assim, sei lá, talvez um ano depois de um primeiro instante de frenéticas. Sim, sim. Dancing Days, né? Sim, novela Dancing Days. Novela, né? Novela Dancing Days. E aí, de repente, o Gilberto Gil, que era uma pessoa da nobreza musical, sabe? Ele estava num patamar, já vendia seus disquinhos, já fazia seu show, já vivia, já tinha uma profissão, sabe? Sim, era um músico, um artista profissional. Aí, de repente, Gilberto Gil olha para esse movimento, que era considerado efêmero na época, entendeu? Sim. Ah, moda do brilho, né? A gente, né, sabe que quem usa roupa brilhante não usa, ano que vem não usa brilhante de novo, né? Uhum. Então era... Tudo tinha assim, esse carimbo de ser muito datado, né? Muito modinha. Aí, de repente, o Gil olha para isso e fala assim, não, isso não é modinha, isso é legal pra caramba. E isso é uma forma bacana de olhar para o mundo, entendeu? De ser positivo, vamos dançar. E faz o realce, né? Que põe purpurina, põe brilho, né? No que era aquela linha baiana, né? Quanto mais purpurina, melhor. Né? Me parece que esse momento que nasce uma nova indústria, para mim ficou, parece que dali para frente, o que então eram projetos artísticos traduzidos para o disco, etc e tal, começaram a se transformar em grandes projetos de marketing, né? Passou a ser importante demais ter um vídeo, importante demais ter essa promoção, tudo além da música. E a música, que era o principal, passou a ser parte de uma equação, né? E me parece que foi lá no final de 77, 78, 79, que surge, digamos, essa profissionalização, as grandes gravadoras mundiais desembarcam aqui. Tô errado, cara, de imaginar que foi naquela época que essa, digamos, essa profissionalização desse negócio... Eu também, às vezes, me apanho tentando entender isso aí. Mas é assim, ó, só para fazer uma rápida constatação aqui. Muito antes disso, 8, 10 anos antes disso, quando a Jovem Guarda estava decolando, quando a Pilantragem estava decolando, a própria Tropicália, você já tinha pessoas que tinham esse conceito de marketing, de trazer uma... Como monetizar essa folia aí, né? Hoje o raciocínio é o mesmo com relação às coisas da internet que a molecada faz para se divertir. Como é que a gente monetiza toda essa audiência, toda essa plateia? Então, assim, nos anos 60, houve uma série de atividades para monetizar a música, que eram assim, olha, terninhos da Jovem Guarda. Eu tive o meu. Não tinha gola, era um negócio meio esquisito. Sim, assim. Aquela calça tubinho, pula-brega. As calças. Erasmo Carlos vendia calças modelo, esqueci. É. Mas, enfim... Tinha um guarda-roupa inteiro com nome de artista, entendeu? Isso era muito bem vendido, anunciado, estava nas lojas, estava nos programas de televisão, tinha o artista usava, você tinha, o Simonal tinha o Mug, um bonequinho horroroso, que todo mundo tinha, deve ter ainda em casa algum, isso hoje ainda pode valer uma grana, como vintage. Esses eram homens do marketing que falavam assim, vamos aproveitar o fenômeno e monetizar. Mas não era exatamente a música sendo profissionalizada, entendeu? Sim. Mas era o movimento em torno da música. As gravadoras multinacionais estavam no país desde sempre. Sempre era a história dentro da Continental, né? Quando começavam a contar histórias antigas, a competição era sempre contra o inglês, né? Contra o americano. Era a RCA, era a EMI, eram gravadoras que agiam aqui e contratavam os artistas que a Continental descobria e lançava. Eles iam lá e pegavam o artista, levavam para o seu cast, enfim, era uma concorrência braba com a multinacional. Sempre houve, né, essa história. Mas aí talvez nos anos 70 começa vamos dizer assim, ampliou um pouco o campo de trabalho. Deixamos de ser só música para tocar no rádio e passamos a ser música para tocar no rádio e aparecer na televisão. Tinha que ter a imagem junto, entendeu? Uhum. Passamos para um patamar de milhões de discos vendidos. Aí o dinheiro fica sério. E aí as, vamos dizer assim, as obrigações, entendeu? Perante o acionista, né? Começam a ficar um pouquinho mais. As cobranças são maiores. Então deixou de ser uma indústria tão artística. Sim. E passa a ter um ingrediente comercial. Sim. Né? Esse ingrediente comercial, ele vai entrando aos pouquinhos. Ele não tem um grande momento que fala: a partir daqui tudo será comercial. Mas há uma chegada desse componente, onde nessa época, 77, 78, 79, acho que, se eu não estou enganado, é o começo da Som Livre. É a Som Livre, mais do que o começo, a Som Livre talvez tenha começado um pouco antes, mas assim, é a Som Livre descobrindo que... Que é aquele canal da Rede Globo de televisão. Vende disco e aí assim, quase que se criou um raciocínio assim: não, a gente é capaz de criar artistas. Sim. Então apareciam cantores com o nome próprio, Cláudio José, sabe, essas coisas assim, e que de repente saíam do nada, iam para a Rede Globo, alguns até acontecia alguma coisa, e a maioria não desaparecia, virava fumaça no dia seguinte, porque a máquina era boa, mas não era, né, perfeita. Trilha sonora de novela. Trilha sonora de isso, de é uma, aí começa a dar certo, né? Assim, a música toca todo dia na novela, né? Aí aparecem os caras com nomes ingleses cantando como se fossem americanos, porém morando na Moca, sim, né? Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Morris Albert, com Feelings, que se transforma numa das grandes músicas mundiais, até mas, hoje, né? Acho que até é hoje. Uma das músicas que mais pagou o direito autoral. Impressionante. Enfim, essas jogadas, né, que não são tão musicais e tem a ver com marketização, tem a ver com... A palavra profissionalização aí é meio ruim, mas é uma comercialização da música, sim. Mas aí você está no meio desse furacão, e aí você já é o Pena grande produtor. Já tinha feito a minha cota de bons discos, já tinha feito... Eu, assim, fazendo uma autocrítica, né? Eu acho que eu fiz bons discos, eu acho que eu, assim, não dei o braço a torcer nessa coisa assim de fazer produtos para vender, sabe? Eu meio que era cheio de... Não sei se é uma coisa boa ou má, mas enfim, precisava acreditar no artista. Sim. Eu só produzi coisas que eu escolhi fazer. Não fiz nenhum disco que assim, alguém falou para mim assim: toma aqui, vai lá e produz esse cara. Sim. Se eu não tivesse a simpatia pelo cara, eu falava: acho que não é para mim. Eu fiz isso várias vezes. Mas meu processo era o contrário. Eu ia convencer o meu patrão, ou meu chefe: valia a pena investir. Olha, eu tenho um negócio aqui que é muito legal, que é fantástico, que é sensacional. Vamos nessa, que é bom a beça. Né? Pena, o que, que é isso? O que é isso? Hoje em dia, você pega um sujeito. Estamos na onda do funk. pega um sujeito, pinta ele de amarelo, bota um nome esquisito, faz uma musiquinha que dá uma batidinha, mexe o saco, bota na televisão, faz uma produção maravilhosa de primeiríssimo mundo, aquele negócio vai pro ar, vende um monte e 6 meses depois ninguém nem lembra de quem é esse sujeito. Esse produtor cumpre muito bem o trabalho dele, que é um profissional de alto gabarito, e lança esse negócio, faz o dinheiro que tem que fazer e vai embora, né? Certo. Você não topa fazer uma coisa dessa? Não, eu não toparia. Você precisa... Não topei. O que é isso? Ética? Não sei. Não sei. O que é isso? Como é não, que você... Não, é? Eu não, senhor, não me ponho nesse... Não, não é no campo da moral. Não. Não é moral? Não, não é. Não é porque assim, o cara que faz o sucesso, que se desvanece no dia seguinte, não está errado. Está fazendo o papel dele, claro. Ele está jogando o jogo, entendeu? Isso é entretenimento. Sim. Né? Sim. Que duração precisa ter a mágica que um mágico faz, entendeu? 5 minutos depois, acabou, entendeu? Uhum. O entretenimento tem essa qualidade. Eu não sei, eu tenho, assim, o meu motorzinho, né? Uhum. Eu acho que tem a ver assim com... Eu ouvi muita coisa esquisita nos anos 60. Eu acreditei, né? Assim, me coloquei como cobaia da experiência de que a música muda a sua cabeça. Uhum. Né? Eu ouvi, de fato, eu ouvi muita coisa esquisita. Eu tive muito acesso à música fora da caixa. Sim. Né? Fora do normal. Sim. Em Santos, onde eu... passei minha adolescência, tinha uma cultura americana que chamava Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Sim. Que formei tinha, um desses. Que tinha uma discoteca. O senhor tinha uma discoteca? Não, tinha uma livraria, assim, livros em inglês que vinham dos Estados Unidos. E lá tinha uma discoteca com, sei lá, 3, 4, 5 mil discos, muitos discos, uma baita de um armário enorme. E... eu não sei quem é que escolhia, por que que esses discos iam parar lá em Santos, mas eu sei que tinha a fina flor do que era a frente da onda cultural americana. Uhum. Então tinha muita vanguarda, tinha muito jazz, tinha muita coisa de música orquestral. À tua disposição, quer dizer, não, o teu repertório musical... Não europeia. O teu repertório musical foi construído com esses elementos todos, né? Que... eu ouvi esses discos, esse armário inteirinho, muitas vezes. Uhum. Você podia levar para casa emprestado 10 discos, ficava 3 dias, devolvia, pegava outros 10. Eu ouvi, e além disso, você passava tarde lá, ouvindo lá, tinha uma cabininha assim para ouvir, que nem loja de disco antigamente tinha. Ondas curtas. Então, assim, eu tinha um radinho, não tinha baita antena nem nada, mas assim, a gente conseguia ouvir rádios do Rio de Janeiro. Uhum. Então eu ouvia Big Boy. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! Era um DJ, né, do Rio de Janeiro, extremamente antenado, que foi uma das primeiras pessoas que pegava avião para comprar disco nos Estados Unidos e chegar com a novidade e botar no ar e falar, acabou de sair. Era um ritual diário, era todo santo dia. Mas então você estava formando um repertório musical, e o interessante, você teve acesso a um conteúdo que a maioria do povo não tinha. Com certeza. Tinha, né? Traz isso para hoje em dia e a situação está invertida. Quer dizer, hoje em dia, praticamente qualquer pessoa tem acesso a qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Com a internet na mão, não tem? Mas tem uma coisa que é assim, eu acho que existe você ter uma tendência inata para algumas coisas, entendeu? Eu acho que tem gente que nasce com o dom, né, a facilidade de matemática, eu não tive essa facilidade, mas eu tive um dom, se não é um dom, é uma capacidade, uma qualidade de querer de ser curioso. De buscar em relação à música, sim, entendeu? Eu tive a curiosidade de querer saber o que estava dentro daqueles discos. Eles estavam lá à disposição de todo mundo, né? Essa curiosidade, que eu acho que ela assim, se ela se manifesta hoje, e as pessoas têm tudo na mão na internet, eu acho que é assim que nasce o Ganja Man, entendeu? O produtor do Criolo, por exemplo. Ele não foi para a escola estudar produção musical. Ele saiu fazendo porque ele ouviu muito. Basicamente é isso. Ele tem um repertório, né? dentro dele. Legal, isso é fantástico. Isso é o ponto que a gente bate sempre aqui. É a nascente, é o teu repertório. Se ele é pobrezinho, o que vai sair dele é alguma coisa pobrezinha. Ele não vai se enriquecer, né? E é tão divertido, é uma coisa tão gostosa, né? É um processo muito parecido com você comer todos os dias, né? Sim. Pra crescer, ficar forte, continuar vivo. Você sente falta, né? Então, o Penaí, você participa de Hollywood Rock, Rock in Rio, Free Jazz Festival, e de repente começa a acontecer uma coisa fantástica, que é, chegando ao Brasil, aqueles caras que eram referência pra gente, ao vivo na tua frente, e você lidando com eles, né? Como é que foi isso aí, cara? Quem foi o primeiro figurão que, quando de repente você chegou lá e... Peter Tosh. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. O primeiro que você chegou e viu ao vivo, cara. A primeira pancada que eu levei na minha cabeça, assim, que eu falei, nossa, mas o cara é realmente maior que a vida, né? Uhum. Sabe, assim, o personagem em cima do palco, no festival da TV Cultura. Uhum. Que ano que é isso? 78? A minha, vamos dizer assim, carreira internacional, sabe? Começou ali, né? Nos festivais da cultura. Os 2 anos que teve o Festival da Cultura no ANB. Uhum. Que teve McLaughlin, Chick Corea, o Peter Tosh, que veio assim da Jamaica fazer reggae ao vivo aqui, né? Uhum. Ninguém tinha que doido, noção. Não, é 78, talvez isso. Eu acho. Mas aí, assim, tem os free jazz que vem logo depois, eu fiz todos, 100% dos free jazz. Você foi coordenando, fazendo a produção? Isso, eu sempre fui o produtor musical da parte técnica do free jazz, o palco, né? Receber o artista no palco, botar o cara à vontade, enfim, botar ele em cena, tirar ele de cena. Você hoje tem condições de olhar para esses caras e sacar uma diferença do artista de fora para o artista brasileiro? Não, mas eu acho que é mais que isso. Acho que assim, existe uma qualidade no artista, que é diferente do cara que quer ser artista. Uhum. Mas eu entendo o seguinte, quer dizer, vamos falar no nível que você estava aqui. No palco de um Free Jazz Festival, né? Tem que ter um cara que já está no nível lá em cima. Não tem um vou ser um artista. O cara que está lá é um avião, né? Tanto os que vêm de fora quanto os brasileiros que estiverem ali, né? Você consegue ver uma diferença do artista? O fato do cara ser brasileiro e ser de fora implica em alguma mudança? Você como produtor? Esquece o problema da língua, idioma. Não, você tem algumas diferenças. Assim, o mundo profissional deles lá fora é diferente do nosso mundo, não é mesmo? No mesmo ano. Sim. Né? A cena do jazz de Nova York já era profissional nos anos 40, entendeu? Sim, sim. Então as pessoas têm uma atitude, um comportamento. Isso não quer dizer que o cara é exigente ou que o cara, enfim, dá trabalho, não. Uhum. Mas ele entra dono, senhor do território. Deixa eu te perguntar, quer dizer, eu sou um artista, eu compreendo perfeitamente o que é ser um artista no palco. O que eu tenho que fazer aqui, eu já entendo os seus problemas, já sei até onde você vai, né? Uhum. Da mesma forma que assim, existe também lá fora um outro tipo de artista que vem cercado de produção. Aí, que aí não é tanto o artista, mas ele tem pessoas, um exército em volta dele, de 3, 4, 5 pessoas que estão ali para complicar a vida de todo mundo, para facilitar para ele, artista. Né? E aí essas pessoas davam muito trabalho para a gente. Exigências do detalhe, um preciosismo. E que às vezes o artista entrava em cena nem percebendo nada daquilo que tinha sido. Agora no Rock in Rio, não teve um lance no Rock in Rio agora aí de uma baixaria com o traje a rigor, não foi isso? Ah, de tirar, do palco, desliga o instrumento, atravessa o palco. É uma coisa. Geralmente são esses produtores querendo, né, defender o seu artista que prejudicam o outro, enfim. Uhum. Mas aí também foi um pouco de mau caratismo, talvez, né? Tá falta junto, de educação, né? Sabe? Você produziu 50 discos. Alguns deles são extremamente importantes na cena musical brasileira. Quais são? Os Titãs, eu participo do Cabeça de Dinossauro, que eu acho que é um disco que frequenta qualquer lista, né? Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Mas nós vamos invadir sua praia. Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos demais, do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, meu. Mistura sua laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. São discos do Ultraje. O Vivendo Não Aprendendo, do Ira, que também acho que é um disco importante na cena rock and roll paulistano. Todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Mas tem outros que talvez não sejam tão notórios, mas que eu acho que foram importantes. Mulheres Negras, eu acho um clássico, um disco que sobrevive 200 anos sem muita dúvida, entendeu? Eu percebo isso hoje, entendeu? Segundo disco do Walter Franco, o chama Revolver. Sim. Também acho que é um disco que sobreviverá, entendeu? Lembra de esquecer, esquecer de pedar, cansa de dormir, dormir de descansar, sorri de doer, doer de sangrar. Completamente fora da casinha. Não fiz nada que fosse assim. Não, tudo bem, o Traje, né? Tem uns grandes vendedores. Mas. Não, mas é a proposta de repertório novo, entendeu? Sim, eu acho que isso é o que é. Há de comum nesse. Mas eu falei, eu fiz uma entrevista com o Maurício Pereira, né? Ele estava comentando com ele. Eu falei, acho que as coisas vão amadurecendo até chegar num ponto em que o mundo pede alguma coisa nova. E aparece alguma coisa que rompe tudo aquilo que você conhece, fica muita gente indignada, muita gente não entende, e de repente aquilo aparece, quebra as estruturas, surge um novo tipo de... Você pega hoje, eu ligo a televisão MTV hoje e vem aqueles, os clipes americanos. Cara, é tudo igual. É tudo igual. Mesma dança, mesma música, mulherada gemendo, aquela gritaria, aquela dancinha, não sei o que. É tudo igual. Né? Vem uma onda que passa e uma bela hora alguma coisa vai surgir e vai romper esse negócio no meio, né? E eu acho que o grande lance do produtor tá em sacar essa... Cara, aqui vai dar, tipo assim, Bee Gees fazendo aquela virada e entrando de cabeça no movimento que que muda a história da vida deles e de um monte de gente, né? O Gil, que você falou, que capta no ar uma coisa nova e entra naquilo lá, né? E isso é interessante, cara. Mas é legal isso, sabe? Eu acho que essa a evolução pela escolha de repertório. Sim. Eu acho que, sabe, se você escolheu o repertório, você trabalha pela evolução, sabe? Pelo progresso. É que o pessoal sempre falava pra mim, vem cá, como é que você conseguiu, começou a curtir jazz aos 40 anos de idade? Eu falei, pô, porque só agora que eu consegui alcançar o jazz, né? E eu sei que o próximo passo vai ser música clássica. Eu vou começar a curtir música clássica e vem uma história, cara. Eu comecei com Benito de Paula lá em Bauru, cara, cantando Charlie Brown. E aquela coisa vem, chega em São Paulo, pega o Clube da Esquina, Milton Nascimento, blá, blá, e aquilo vai crescendo. E se você não tiver com o repertório pronto, você não consegue receber essas coisas novas, né? E essa a briga que nós fazemos no programa aqui, no Café Brasil e tudo mais, é para trazer esse tipo de caos brasileiro. Então, o Brasil é um caos, a comida muda em tudo quanto é lugar, o idioma quase muda, né? Os costumes mudam e a música é um negócio absolutamente riquíssimo. Eu não sei se em algum outro momento da história do Brasil se fez tanta música boa como se faz hoje, o volume de gente que tem fazendo. A questão é que esse povo não consegue vencer a barreira para chegar lá. É meia dúzia que vão aparecer e vão se transformar naquelas grandes máquinas de dinheiro. Mas é nessa moçada que não aparece que estão essas ideias novas, né? Esses novos caminhos que vão ensinar pra gente o que vai tocar daqui a 10 anos, cara. Então, tá nascendo aqui, né? E a gente costuma trazer no programa. Então, eu toco coisas aqui que são do arco da velha, cara. Se você não entende o passado, você não prepara esse teu caminho, né? O que nos leva a falar de Auditório Ibirapuera? Vamos Chegamos lá. Muito bem. Que vai buscar um maluco, um produtor de show para tomar conta de um equipamento da prefeitura municipal, cara? O que, que é isso? Como é que é isso? Bateram na minha porta de novo, mais uma vez. É sempre assim. Fazendo uma longa história, ficar bem curta, no caso foi a Monique Gardenberg, uhum. que dona, diretora, que toca o free jazz, que depois virou Team Festival, que viveu comigo todos esses anos e que sabia que havia um teatro na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, e que estava fechado. Tinha acabado de ser inaugurado uhum. em dezembro e em março ainda estava fechado. Porque o pessoal que era da TIM, que tinha construído e doado o teatro para a cidade, tinha doado na condição de manter o teatro funcionando. Vou doar um hospital com um médico, para okay. garantir o padrão do uso do prédio. E eles estavam tendo dificuldade de achar essa pessoa que ia tocar o teatro, né, fazer ele funcionar. E aí a Monique falou, eu conheço um cara que ele fazia 8 teatros funcionarem durante uma semana, março de 2005. Aí me chamaram, vamos conhecer o prédio. E eu falei, e ainda vão me pagar para trabalhar aqui? Ai, que loucura, cara. A gente quer, você quer vir para cá? É. E aí, de repente, é claro que eu queria né, aceitar uma proposta dessa. Era um prédio lindo, maravilhoso, de concreto, mas vazio, né? Sim. Aí começou um processo, assim, foi muito rápido. Quero, amanhã eu já começo. Não, mas tem que montar um escritório. Não, vocês estão malucos, eu não preciso de escritório para trabalhar. Como assim? Não, tem uma mesa ali, a gente traz um laptop, um wi-fizinho, espeta na tomada e vamos em frente. E você vira funcionário público, de repente? Não, não era funcionário público. Essas pessoas eram do Instituto Auditório Ibirapuera, okay, uma ONG que tinha sido montada pela TIM para fazer a casa funcionar. Legal. Então não era tão funcionário. Não, tá. Mas mesmo eles não acreditaram no que eu estava falando. Como assim? Você vai montar um escritório com laptop? Porque era minha vida de produtor musical, de trabalhar no free jazz, por exemplo. 8 palcos, 4 no Rio, 4 em São Paulo. Era um assim. Laptop e a gente sabia fazer isso sem laptop também. Uhum. Legal. Né? Que legal. Que você acomoda numa beiradinha, uns papeizinhos com a síntese da história, um telefone para falar, e é o que, né? Uhum. Produzir é um pouco isso, né? É planejar e fazer correr. Aí teve o processo de contratar um time e buscar um time que, enfim... Que você buscou? Fui buscar as pessoas especialistas, uhum. gente que da produção, é uma casa musical, né, um teatro para apresentar música, uhum. e que não era uma questão de achar assim, um especialista em teatro, não, senão vamos inventar uma casa nova, né? Um chefe de palco, uma pessoa para cuidar da frente, da plateia, da recepção, né, para cuidar do público, uma produtora musical para falar com os artistas, receber, né, o artista, para preparar a chegada do artista. Eu tinha um parceiro que cuidou da parte administrativa e eu cuidei dessa parte executiva. Né? Eu comecei a trabalhar acho que dia abril, 15 de abril, mais ou menos. E aí tem um período de montar o time. Aí as pessoas, cada um que chega, fala: ó, pra fazer esse palco aqui funcionar, falta tomada, falta isso, falta aquilo. Então tem que instalar tudo que. Né, essas... Como quem chega numa casa nova, num apartamento novo, né? Tem que, tudo tem que ter o seu jeito. Aí inaugurou em outubro. Pena, você tá me lembrando, sabe quem? Quem? Você me lembra o Hans Donner, cara. É mesmo? Que tinha o sonho de trabalhar com design e vai se transformar no cara de design da Globo. E quando alguém pergunta pra ele, ele fala o seguinte: meu, eu tenho o melhor trabalho do mundo, cara. Eu não troco isso aqui por nada do mundo. Os caras te deram na tua mão um teatro fabuloso, na maior cidade do Brasil. Né? Localizado num lugar que é aquilo, é maravilhoso. Nossa, o lugar em si é maravilhoso, né? E de repente te dá um carta branca e fala: bota pra tocar aí quem você quiser. Oh, foi assim, não exatamente assim, mas assim, começou com um modelo de programação que o que era a curadoria do Free Jazz. Você vê que o mundo não é tão grande assim. Sim. Que é o Zuza, enfim, o time da Monique, que elegia os artistas que participavam do Free Jazz ao longo dos anos todos, junto com a Monique, foi composto um modelo de programação que era assim, ó, todas as músicas, as misturas, os duetos, os jovens com os velhos, propostas de quem tem essa noção de programação, que você fala assim, ó, juntar novo com velho é uma coisa que não acaba amanhã. Uhum. Então isso é uma boa proposta de programação que dura, uhum. né? Mostrar todas as músicas, isso também dura, né? Não pode ser uma coisa assim fixada, estreita. Sim, você tem que ter uma concepção grande, aberta, ampla, né? Os primeiros 3-4 meses eu recebi pronto. A curadoria entregou esse molde da programação. O erudito junto com o popular, a orquestra junto com o trio de jazz, sabe? Tudo ali já estava ali. Depois já, disso. Já havia uma preocupação então de fazer alguma coisa fora do tradicional, quer dizer, não é um lugar para música clássica só, para música... Se você fala assim, ó, quem eram essas pessoas? Eu fazia parte desse time, assim, era uma coisa assim, muito de ponta na atividade de produzir espetáculos musicais. Que legal. O Free Jazz, ao longo dos anos, nunca decepcionou, ele sempre teve uma marca... muito mais de qualidade artística do que marqueteira. Sim. Por isso sobreviveu, trocou de marca, né? Porque havia esse assim, critério, pessoas criteriosas na questão do repertório que a gente estava falando, entendeu? Sim. Cada um deles olhando para o seu lado da música, eu gosto mais do jazz, outros gostam mais de música popular brasileira, cada um tinha, né, uma visão. Eu talvez tenha contribuído com o Kraftwerk, sabe, trazer uma coisa ou outra para dentro desse caldeirão, mas o que esse time de curadores estava fazendo naquele instante era assim, o que seria assim, um modelo de programação inteligente, bacana para fazer, com algumas características, super bem instalado, com os melhores né, equipamentos de som e de luz, sem ser exatamente dentro do show business. O show business é assim, ó, a bilheteria tem que pagar as contas do que está acontecendo em cima do palco, né? A maioria das casas de espetáculos vivem dentro... Aí, com esse jogo do bilheteria pagar o palco, aí você diminui muito seu campo de atuação, entendeu? O que nos traz de volta aquele início, quando você falou que então a gravadora tem que prestar conta para os acionistas, etc. E tal. É. Esse é o modelo do big business, né? Do show business, né? O Auditório Ibirapuera começa num modelo diferente, que a gente não tinha muita familiaridade aqui. Que é esse modelo de... A casa era mantida, tinha mantenedores, no caso era a TIM, que dava um orçamento e dentro desse orçamento você pagava uma grande parte das despesas. Uhum. Som, luz, a casa está instalada, está funcionando, tinha um ingresso barato, havia uma receita de bilheteria e... Havia um equilíbrio assim, entre você convidar o artista pelo prestígio dele vir tocar no Auditório Ibirapuera, com todas as instalações e, enfim, né, com a condição de apresentar um belo espetáculo, e isso quase que dispensava a necessidade de você remunerar o artista, entendeu? E ele ter que bancar tudo, comprar todo o equipamento, pagar todos os técnicos, né? Então, a gente conseguia atrair bons artistas sem depender de ser receita de bilheteria. Então isso abriu um leque de... Os que só viriam se fosse por causa da grana, não vieram. Esses primeiros 6 anos do Auditório Ibirapuera, a gente praticamente teve muitíssimo pouca coisa que foi pago cachê para o artista vir. Ou seja, se não fosse isso, ele não teria vindo. Entendi. A grandíssima maioria foram artistas que entenderam que... tocar lá era o equivalente a ter um quadro pendurado no... Man. Legal. Né? Era ele ser tratado como artista e não como produto, né? Dar um respeito a ele como artista. Quer dizer, graças a esse cuidado que vocês colocaram com a questão do repertório, você consegue um prestígio na marca. Quer dizer, agregar a marca Auditório Ibirapuera traz prestígio, não é isso? Com certeza, porque... Muito obrigado por vir ao Café Brasil. Legal. Teve outro lado que também acho que foi muito interessante para casa, assim, é receber instituições da música, que não necessariamente são artistas de fama e sucesso, ou virtuosos, ou que têm méritos artísticos. Não, uma família que toca junto, uhum, e faz música junto é uma instituição da música. É uma, sabe, uma coisa que, claro, a música deveria reconhecer isso, que a família que toca junto é uma coisa boa para a música. Uhum. Então a gente recebeu a família dos Haddad, né, eu tenho o duo, os violonistas, sim, clássicos, que tem uma família que todo mundo toca, 30 pessoas em cena, assim, netos, bisnetos e né, bisavó e todos os sobrinhos e tios, todo mundo tocando alguma coisa, um sarau familiar. Uhum. Foi um show emocionante, muito bacana você ver assim, quem ensinou o que para quem, sabe, essa, né, da prática da música em família. Uhum. Instituições que trabalham com a música como ferramenta social, Meninos do Morumbi. Ok. Foram lá, acho que 6 vezes. Sempre foi um arraso, uma experiência emocionante. Emocionante, vê a música agindo sobre pequenos cidadãozinhos que vão ser outros por causa da música. Uhum. É, a música leva eles para o bom caminho pro resto da vida. Sim. Né? Sim. E, enfim, você tem várias formas de olhar para o mesmo uso do palco, além de ser só simplesmente, né, o espetáculo musical. Ele, uhum, pode ter um papel social importante, bacana. Tudo isso agregou mais uma camadinha dentro do, né, de prestígio, de, claro, de boa vontade, né, de qualidade. Né? Uhum. Eu acho que assim, o repertório da casa... Ela meio que provou a que veio. Sim. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo depois, né, das coisas acontecerem, que o Auditório Ibirapuera faz parte de uma geração de teatros muito parecidos entre si no mundo inteiro. São teatros que foram construídos em volta do ano 2000, quer dizer, já no fim do... São os teatros do novo século, né? Como o Teatro Municipal é o teatro do século XVIII, né? XIX, foi usado durante o século XX, mas construído antes, né? Sim. O Auditório Ibirapuera também é... Ele é símbolo de um século novo, né? É um teatro construído para microfone. Uhum. Plateia de microfone, para essa concepção de música ampla, aberta, de cabeça aberta, sim, de todas as culturas, da, que ajuda a entender a cidade de São Paulo, entender todas essas múltiplas, uhum, né, etnias, né, as nacionalidades que vivem aqui dentro, não só países, mas etnias mesmo, claro, né, que estão aqui dentro. Isso é um conceito moderno, sabe? De, né, o Teatro Municipal nasceu para fazer ópera italiana, sim, né? Aquela coisa bem específica. Esse é um teatro que nasceu para ser do mundo, né? Aí como esse, como o Auditório Ibirapuera, tem o Barbican em Londres, tem o Lincoln Center em Nova York, tem uns 20 pelo mundo. Eu sou ratão do Auditório Ibirapuera, frequento há muito tempo o auditório, vou lá, sou meio seletivo nas coisas que eu vou ver, mas eu sei que ele tem espaço para todo tipo de música, né? E tem uma coisa absolutamente fantástica, que é você chegar no auditório daquele, entrar e pagar R$20 para assistir, cara. E, cara, popular é isso, né? Popular não é assistir Corinthians e Palmeiras e pagar R$120 para sentar numa cadeira. Isso não é popular, ninguém pode fazer isso aí, né? Popular não é assistir o show do Sorocaba e Zé Pedrinho e pagar R$250 para poder sentar lá na frente. Popular não é ir ver o show da Madonna que vem em São Paulo e pagar R$500 para sentar lá na frente. Popular é pagar R$20. E sentar na primeira classe. Na primeira fila. Popular é ir na Biblioteca Mário de Andrade e não pagar nada e entrar lá dentro e frequentar aquilo, né? Então tem essa loucura dessa coisa maluca que parece que o pessoal esqueceu o que é esse conceito do popular. E o auditório me parece que tem essa visão popular, mas a gente chega lá e assusta, né? Fala, cara, é bonito demais para ser popular, né? A música que toca aqui é sofisticada demais para ser popular. Essa é a impressão que passa, né? Então você que está nos ouvindo aí, por favor, esse conceito que a gente tem no Café Brasil de trazer esse tipo desses tesouros musicais que são esparramados pelo Brasil, o Auditório Ibirapuera tem também, né? É uma questão de dar um pulo lá e assistir, né? E entrar e ver aquela loucura toda. Nós temos outra coisa em comum. Ah, o teu mantenedor é o patrocinador do Café Brasil já há mais de um ano. Itaú Cultural, cara. Muito Itaú bem. Itaú Cultural, que passa a ser o mantenedor do Auditório Pelos Ibirapuera. Pelos próximos 5 anos, se der tudo certo, serão 50. E daí? Eu acho isso extremamente bom e importante para a cidade. Né? Uhum. É bom a gente saber que tem um mantenedor disposto a, enfim, a trazer exatamente esse benefício para a cidade, né? O Auditório Ibirapuera e sua programação fazem parte do que é os atrativos que a cidade de São Paulo tem, né? Sim. Uma cidade que, para quem trabalha muito, ela pede, né? Mas então ela tem que retribuir um pouco com isso, com essa música, com esse repertório, com esse precinho bacana. Uhum. Que bom que a gente tem um patrocinador que entende essa missão social, né? Não tem marca envolvida, não tem, né, não é uma exibição de marketing, é exatamente uma missão deles, né? O Itaú Cultural acredita nisso. E eu acho que essa é uma grande contribuição para a cultura também, né? Como exemplo, como modelo. Eu acho fantástico, cara. E tem gente que acha ruim porque diz que é marketing. Eu tive várias críticas aqui quando a gente trouxe o Itaú Cultural para o programa. Eu fiz um programa a respeito disso. O nome do programa é Grana, onde eu li uma carta de um leitor que falou: bom, agora eu quero saber o seguinte, cara, se o Itaú fizer uma besteira, eu quero ver você falar mal dele, porque agora eu sei quem manda no teu programa é o banco. Eu falei, cara, ainda bem que os caras vieram e estão colocando dinheiro em cima de uma iniciativa como essa, porque, cara, antes eu no ar com o banco ajudando, do que eu fora do ar sem ter caminho, né? Pelo amor de Deus. E se eles têm essa postura de chegar lá e te dar essa segurança, 5 anos, você falou? É um contrato de 5 anos? Porra, isso é uma maravilha, né? Pra você continuar. Um convênio com a cidade, é uma coisa séria, é um compromisso muito sério, né? Sim. E Aí eu acho que as pessoas precisam, enfim, aprender a valorizar isso, né? Sem dúvida. Eu acho que isso pode melhorar muito o ambiente da cultura, sabe? Que não precisa depender só do comércio. Pena, dedicar sua vida à música e agora essa parte da sua vida que é dar espaço para gente desconhecida que faz a boa música, botar todo mundo naquele palco. O que é isso, cara? Isso é uma missão de vida? Cara? Isso é um propósito? É sorte? Caiu na minha mão, eu faço? O que é isso, cara? Hein? Você quando vai dormir à noite, bota a cabeça no travesseiro, o que passa na cabeça? Gente? Eu sou um homem feliz, eu faço o que eu gosto. Né? E as pessoas gostam do que eu faço. Não dá para ser melhor que isso. Né? Não dá, né? Não. Ó, todo programa eu trago os convidados aqui, eu quero saber da questão musical dos convidados e peço para ele me arrumar uma música para eu fazer a parte final do programa, né? E eu tô curiosíssimo, cara. O que seria a tua? Faça uma. Ó, também assim, é que nem uma roleta girando que parou numa, tá? Ok. Chama Nuit, noite em francês. Sim. Do Raul Seixas. Ai, que loucura. O disco do Raul Seixas com o Marcelo Nova. Hã? Que é o último trabalho do Raul. Sim. E essa, acho que foi a última música que ele cantou. É a despedida do Raul. Nuit. Raul Seixas. À noite. Eu ando de passo leve pra não acordar o dia. Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, yeah, yeah. Natural do jogo, senhores. Jamais me revelarei. Jamais me revelarei. Eu ando de passo leve pra não acordar do dia. Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, yeah. Yeah. E quão longa é a noite eterna do tempo, se comparada ao curto sonho da vida. Chega enfeitando de azul a grande amante dos homens, guardando do sol o seu beijo em comum. Seja bom ou que não presta, acendo as luzes para a nossa festa, senhores. Eu sou o mistério do sol. Eu sou o mistério do sol. Eu ando de passo leve pra não acordar o dia. Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mas é com sol que eu divido toda a minha energia. Eu sou a noite do tempo, ele é o dia da vida. Ele é a luz que não morre quando chega anoitece. O sol dos dois horizontes, a mais perfeita harmonia. E é assim, ao som de Raul Seixas com Nuit, que o Café Brasil tão especial vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção, Pena Schmidt no conteúdo e eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Viu só, hein? Não basta ter talento, tem que ter sorte. Mas sorte, antes de ser o acaso, é resultado da soma do preparo com oportunidade, não é mesmo, hein? Estiveram conosco o ouvinte Jorge Barbosa Leite, o Pena Schmidt. E olha, é tanta gente que eu, quando terminar o programa aqui, eu vou dar a relação de quem tocou e o nome das músicas, ok? da noite. O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, sobre o qual você agora sabe bem mais. Entendeu por que eu sempre me entusiasmo quando falo deles, hein? www.auditorioibirapuera.com.br. E eu vou continuar insistindo. Você tem que entrar no site, tem que ver a programação, tem que escolher um show e ir lá conhecer o lugar. Vale muito a pena. E quem sabe você encontra o Pena, não é? Este é o Café Brasil, um programa que está sempre em busca de gente que faz acontecer, para mostrar, repetindo, que sorte não é acaso. Sorte é preparo mais oportunidade, sacou? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e venha participar desta nossa aventura pelo desemburrecimento nacional. Para terminar, uma frase de Aldous Huxley. Depois do silêncio, aquilo que mais aproximadamente exprime o inexprimível é a música. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. E vamos à relação gigantesca de quem esteve conosco no programa hoje. Yamando Costa e Dominguinhos com Estrada do Sol. Renato Teixeira com Paisagem. Zimbo Trio com A Felicidade. Mutantes e depois a Orquestra Reincidente da Argentina com Panis et Circenses. Jimi Hendrix com Voodoo Child. Mutantes com Tudo Foi Feito Pelo Sol. Secos e Molhados, com Sangue Latino, Rosa de Hiroshima e Primavera nos Dentes. Moto Perpétuo, com Matinal. O Som Nosso de Cada Dia, com Bicho do Mato. Almir Sater, com Bicho Preguiça. Papete, com Catirina. Frenéticas, com Dancing Days. Gilberto Gil, com Realce. Morris Albert, com Feelings. Uma palhinha do Big Boy. Peter Tosh, com Get Up, Stand Up. Titãs com Homem Primata. Ultraje a Rigor com Nós Vamos Invadir Sua Praia. Grupo Ira com Flores em Você. Os Mulheres Negras com Submarino Amarelo. Walter Franco com Revolver. Oswaldinho do Acordeon com Sinfonia número 5 de Improviso. Antônio Nóbrega com Tirando a Casaca. Banda Mantiqueira com Preta Portê de Tafetá. Ivan Vilela com While My Guitar Gently Weeps do George Harrison. E Raul Seixas e Marcelo Nova com Nui. Fala a verdade, só no Café Brasil.